tentou de todo jeito te parar. Já fez de todas as maneiras para poder te deter. Elaborou os seus projetos pra te ver no chão cair. Mas ele se esquece que no céu existe um Deus que sabe cuidar bem de ti. O inimigo já tentou de todo jeito te calar, pois o louvor que sai do coração vai direto ao céu. Isto incomoda ele, mas não se deixe intimidar. Agora é a sua hora de ser vencedor e nada te impedirá. Dessa vez é você que vai sair dessa guerra com troféu na mão, com a cabeça erguida sendo um campeão. Vai subir ao pódio comemorando a vitória. Dessa vez é você que vai receber o prêmio de um bom lutador, de soldado valoroso, servo do Senhor, que em nome de Jesus não conhece derrotas. Dessa vez é você que vai deixar em fracasso o leão do mal, que em nome de Jesus vai ter bênção total, pois no céu já foi determinado sua vitória. Dessa vez é você. O inimigo já tentou de todo jeito te calar, pois o louvor que sai do coração vai direto aos céus. Isto incomoda ele, mas não se deixe intimidar. Agora é a sua hora de ser vencedor e nada te impedirá. Dessa vez é você que vai sair dessa guerra com troféu na mão, com a cabeça erguida sendo um campeão. Vai subir ao pódio comemorando a vitória. Dessa vez é você que vai receber o prêmio de um bom lutador, de soldado valoroso, servo do Senhor, que em nome de Jesus não conhece derrotas. Dessa vez é você que vai deixar em fracasso o leão do mal, que em nome de Jesus vai ter bênção total, pois no céu já foi determinado sua vitória. Dessa vez é você, é você, é você. Dessa vez é você, é você, é você. Dessa vez é você, é você. Dessa vez é você que vai receber o prêmio de um bom lutador, de soldado valoroso, servo do Senhor, que em nome de Jesus não conhece derrotas. Dessa vez é você que vai deixar em fracasso o leão do mal, que em nome de Jesus vai ter bênção total, pois no céu já foi determinado sua vitória.